Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Que ao

A noite caía devagar em Ayamonte, e nós sentados deste lado, junto ao cais, as de vestido curto, comendo um gelado, e nós de gangue, conversando, os dois casados. Amigos, desde sempre, há tanto tempo, entre nós já tudo estava compreendido. Porque em agosto viver é um passatempo. Éramos jovens e ser jovem é viver descontraído. Abraçamos os quatro, lado a lado, sem pensar se havia nisso algum sentido. Sentimos-nos, na altura, reis do mundo. Sorteámos acasos e astrais. Nadámos para lá do pensamento. Passámos a fronteira num momento. Não sei se foi só imaginar ou se tudo aconteceu e foi demais. Não sei se foi só imaginar ou se tudo aconteceu e foi demais. mi sueño, mi encanto. Let's dance together, I wanna take you to the moon. Let's dance together, I wanna make your dreams come true. Danza conmigo, eu dou tudo só que há em mim. Danza comigo, aos teus desejos direi sim. Danza comigo, que nos teus braços vou sonhar. Dança comigo, eu dou-te a lua, o sol e o mar. Dança comigo. Canal 2. Coração, coração que ama. Esconder os sentimentos, o coração já não reage aos teus pedidos. Estamos juntos, mas não estamos corpo a corpo, pele com pele. Olhos bem nos olhos, a nossa vida já não é aquele sonho. Eu dizia ser no fundo mais risonho. Somos cores de pedra no rio de amor. Com o passar do tempo tudo muda de lugar. Com o sabor do vento, na magia desse olhar. Coração que ama, coração apaixonado. Coração que danças num bater descompassado. E por mais que me digas que não, não consegues esconder a emoção. Coração que ama, coração apaixonado. Coração que ama, coração apaixonado. Coração que danças num bater descompassado. E por mais que me digas que não, não consegues esconder a emoção. Coração que ama, coração apaixonado. Olhos bem nos olhos, não precisas de esconder os pensamentos. O coração já não reage aos teus instintos. Somos flores de pedra num rio de amor. Com o passar do tempo tudo muda de lugar. Com o sabor do vento, na magia desse olhar. Coração que ama, coração apaixonado. Coração que danças num bater descompassado. E por mais que me digas que não, não consegues esconder a emoção. Coração que ama, coração apaixonado. Coração que ama, coração apaixonado. Coração que danças num bater descompassado. E por mais que me digas que não, não consegues esconder a emoção. Coração que ama, coração apaixonado. Com o passar do tempo tudo muda de lugar. Com o sabor do vento na magia desse olhar. E por mais que me digas que não, não consegues esconder a emoção. Coração que ama, coração apaixonado. Thank you.